Sou Danilo Moreno, sou Excélsior. 80 anos na fé, com a voz do Senhor do Bom Fim. 24 horas no ar, que bom pra você e pra mim. 80 anos, parabéns, felicidade. A Rádio Excélsior comemora com prazer, com a Santa Dulce dos pobres e a Virgem Mãe da Conceição, evangelizando você e levando informação. 80 anos na fé, com a voz do Senhor do Bom Fim. 24 horas no ar, que bom pra você e pra mim. 80 anos na fé, com a voz do Senhor do Bom Fim. 24 horas no ar, que bom pra você e pra mim. Parabéns pelos 80 anos. Excélsior! Zenit no H447, Rádio Excélsior da Bahia. AM840, a voz do Senhor do Bom Fim. Na Rádio Excélsior da Bahia, você está acompanhando o Entre Amigos, o encontro da família do bem. Reis Moura. Olha, minha gente, voltando e conferindo na Rede Excélsior de Comunicação, são 16 horas e mais 2 minutos. Está começando no seu rádio o nosso momento de orientação espiritual. Mas antes, viu, meu amigo Sidney, de abrir aqui, preste atenção nessa notícia, porque aconteceu agora há pouco e a gente tem que alertar aí aos nossos amigos. Tem aqueles que gostam de dar aquele mergulho na Praia da Barra, né? Mas não vá não, viu? Banhistas foram retirados agora há pouco do mar da Praia da Barra após tubarão ser visto na praia. Tubarão de grande porte. Olha que a Praia da Barra é uma praia tranquila de todo mundo. Você acompanha a partir de agora Momento Mariano com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo,